Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, Ana Farinha e Tiago Castro perdem-se pela Floresta Encantada com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. A Floresta Encantada. Domingo ao meio-dia. Quinta-feira, às 11 da noite. Mama can a hum, mama can a hum, hum, can a mama, won't you please let me, mama can a hum. That's the sweetest little dress, Sally, where'd you get the pattern? Made me one just like it out of yellow dotted Swiss. Yes, I guess we got the earliest garden in the county. Been eating strawberries all week, snapping green beans. Too bad about your boy. Mama, make Willie quit pulling at my hair. Mama, ouch, ouch, mama, just make Willie quit it. Tommy, if you don't put down that stick, I'm gonna wear you out with it, boy. Be quick. Come quick, Sammy Jean stuck a finger in a Coke bottle. Can't get it out, cause it's stuck, stuck, stuck. Now, I told you my mama didn't raise no fool. I can do anything if I got the right tool. Mama, can I, huh? Mama, can I, huh? Huh? Can I, mama, won't you please let me, mama, can I, huh? The crop's been failing, Lord, it sure is dry. You'd think that we'd get a sprinkle by and by. Tell you what, girl, gonna get a switch. Better tell me you're a cousin, but you're sorry that you hit her. If I told you once, it's been a thousand times. We'd ask to your uncles for nickels and dimes. Mama, make Willie quit it, pulling that man. Mama, just make Willie quit it. Told you my mama didn't read no rules. I can do anything if I got to let it too. Did it again, put a finger in a Coke bottle. Can't get it out, cause it's stuck, stuck, stuck. Already head cold, that's all you have. You fix it right up when a job excels. It's the first time that the family been together. It's so nice that we all get along so well. She's got the money. You think you'd try to do something for his mama before she died. Now I don't mean to criticize your cooking, no I don't, but I think that you could add a little bit of pepper. I told you my mama didn't raise no food. I could do anything if I got the right tune. Mama, make Willie quit it. Pardon it, man. Mama, out, out. Mama, just make Willie quit it. Why, yes, I guess. And don't you look nice in your Sunday dress? Doesn't Sally look tacky and silly? Best you see that she just doesn't know no better. Rosalie go off to Memphis by herself. Mama can a hum, mama can a hum, hum. Mama won't you please let me, mama, mama can a hum. Os primeiros sons da Floresta Encantada. Tenho comigo a Ana Farinha. Olá, Ana. Olá, Tiago. E começámos o programa com uma proposta tua. O que é que abriu a Floresta Encantada? Abrimos com Bobby Gentry, num álbum de 1968, o álbum de Delta Suite, com o tema Reunion, um álbum que reflete um pouco o que Bobby Gentry viveu durante a infância numa quinta no Mississippi. Bobby Gentry que, por incrível que pareça, conseguiu tirar os Beatles na altura do Sgt. Pepper's Lonely Hearts, conseguiu destroná-los do Billboard, o top americano, exatamente. E é engraçado a propósito dos 50 anos do álbum que agora tanto se fala. Como disse, o tema Reunion tinha muito a ver com as idas às igrejas de gospel de Mississippi que Bobby frequentava, e encetou uma carreira relativamente longa dentro do country, apesar de neste momento não tocar e ainda estar viva, mas rejeita neste momento completamente a vida artística. Depois de Bobby Gentry na Floresta Encantada, seguimos com os Kinks. Vamos ouvir a faixa Last of the Steam Power Trains, para um disco essencial na carreira dos Kinks, de 1968. The Kinks are the Village Green Preservation Society. Sweat brigade, and I don't know. Primeiro na Floresta Encantada viajámos com os Kinks, a 1968, um dos discos mais importantes no percurso dos Kinks. The Kinks are the Village Green Preservation Society, e retirámos desse registro a faixa Last of the, Steam Power Trains. Entretanto, estivemos com uma escolha da Ana Farinha na Floresta Encantada. E Ana, o que é que acabou de passar agora? Uma compositora pop nova-iorquina, Margot Gurian, que lançou em 1968 este álbum fabuloso, o álbum Take a Picture. Ouvimos o tema tão a propósito de ser domingo, o tema... Sunday Morning de Margot Gurian na Floresta Encantada. Vamos continuar agora com os Small Faces, um grupo muito influente de toda a cena mod britânica dos anos 60, também uma banda envolvida com o início do psicadelismo e da pop psicadélica. Estamos a falar então do grupo de Steve Marriott, que quando terminou em 1969, os três elementos restantes, depois da saída de Steve Marriott, os três elementos restantes formaram uma nova banda, simplesmente Faces, juntamente com Ronnie Woods e Rod Stewart, na altura então vocalista dos Faces. Mas voltando aos Small Faces, vamos chegar com uma das faixas do álbum Odd Guns Not Gone Flake, e vamos escutar a faixa All or Nothing. Transformations. Primeiro na Floresta Encantada, viagem até ao ano de 1968, quando os Small Faces editaram o registro Ogden's Nut Gone Flake. Escutámos All or Nothing, também um dos singles mais reconhecíveis dos Small Faces. Entretanto, estivemos com uma música da Ana Farinha. Ana, o que é que escolheste para ouvirmos depois dos Small Faces? O tema The Island, de uma banda que só lançou, dos Millennium, a banda que só lançou um álbum em 1968, o álbum Begin, e uma banda mais ligada à cena Sunshine, Sunshine Pop, e também claramente com os estilos da psicadelia, com toda a questão harmónica vocal, que também distinguia essa pequena veia da psicadelia da década de 60. E vamos continuar na década de 60, neste caso em 1967, vamos até ao álbum Cellophane do Strokes, que à semelhança dos Small Faces que passaram lá atrás, são também uma das mais importantes bandas da pop britânica deste período, um nome também influente para o som mais garage que se seguiu. Os Strokes na Floresta Encantada com uma balada, Love Is All Around. So the feeling grows. your face before me as I lay on my bed. I kinda get to thinking of all the things you said. You gave your promise to me, and I gave mine to you. I need someone beside me in everything I do. You know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end, 'cause all my love you can be. A Floresta Encantada, viagem psicadélica por estes lados, primeiro com o Strogs em 1967 para o álbum Cellophane, escutámos uma balada, Love is All Around. Entretanto, e depois do Strogs, Ana, o que é que escutámos? Vim cortar com as baladas, com o Spirit, a banda norte-americana de Los Angeles, também na Califórnia, que lançou em 1970 um dos meus álbuns favoritos nesta matéria, 12 Dreams of Dr. Sardonicus, a banda psicadélica de Spirit, com o tema When I Touch You. E agora, eu vou continuar também nesse ambiente mais, de mais destruição, de mais algum peso, e vou recuperar os Iron Butterfly em 1968, no registro Inagada da Vida, que acabou por ter influência, uma grande influência sobre o som mais pesado da época e também o som que depois viria a seguir-se, até se transformar, por exemplo, em heavy metal. Vamos escutar a faixa título, são 17 minutos de Inagada da vida, os Iron Butterfly na Floresta Encantada. Please take I've got all the freedom, honey. Don't you know that I'm loving you? And I've got all the freedom, baby. Don't you know that I've always been true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and we'll walk this land? Please take my hand. Foram os Iron Butterfly em 1968 com o tema que dá título Inagada da Vida, os 17 minutos aqui de exploração sónica e também algum peso por parte de Iron Butterfly. Vamos seguir agora com uma escolha da Ana Farinhano. O que é que vais escolher para ouvirmos agora? A banda de Massachusetts, os Four Mudge Memorial Dump, com um tema que é uma interrogação, What Good Is Spring, de 1969. Rain. colors of spring. How could you not find contentment in a time of riddling reasons in this land of the blind? By the joke of fate alone, it's sure that as the loved hand leaves you, you clutch for the slipstream, the realness to find. You can live till you die, my poor little man. For Jesus will stretch out his hand no more, but in the south many a waving tree. Oh, that musky fingers move your pain. In the warm south winds, the lost flowers bloom again. And if you cry, you know you'd fill a lake with tears. Still wouldn't turn back the years. Since the city has took you, Mad Hatter's on my mind. So sad, sad to see the way it grew. Those of the people that I knew that have eaten, the fell or faltered, Mad Hatter's on my mind. And you must have to see clear sometime. From Ethiopia's the problem child still juggling with his brains, gives his limping leopard's visions to the miser in his veins. Within the ruined factories, the normal so insane, as he sets the sky beneath his heel and learns away the pain. But I am the archer, the lover of laughter, and mine is the arrowed flight. I am the archer, and my eyes yearn after the unsullied sight. Born of the dark water, of the daughters of night, dancing without movement after the clear light. Oh, prithee and fate be kind, in the rumbling and trundling rickshaw of time, hooked by the heart to the king fisher's line, I will set my one eye for the shores of the blind. Mm-hmm. Últimos minutos na Floresta Encantada em 1967 com o álbum The 5000 Spirits or The Layers of the Onion. É um disco dos Incredible String Band, a banda escocesa, e muito importante por fazer uma fusão da folk britânica com os sons do psicadelismo, aqui também a colocar, por exemplo, algumas citares pelo meio da música que acabámos de escutar, os Incredible String Band na Floresta Encantada com The Mad Hatter's Song, um título que também não é por acaso, já que se refere a uma das personagens mais loucas do romance Alice no País das Maravilhas. Entretanto, aliás, lá atrás, antes dos Incredible String Bands, tivemos com uma música da Ana. Ana, o que é que passou antes? Foram os Four Mudge Memorial Dump. Eu tive com o disco desta banda hoje na mão e não o comprei, trouxe outro registro que não a vinil. Os Four Mudge Memorial Dump com uma What Goody Spring. Mas em breve vais adquirir o álbum. Sim, amanhã. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada desta semana. Para o final fica uma escolha da Ana. Ana, vamos fechar esta semana com o quê? Vamos fechar com uma música que fica bem a fechar qualquer programa. Os The Common People, a banda californiana também da década de 60, que lançou apenas um álbum, o álbum Of The People, By The People, For The People, From The Common People, e também lá atrás em 1967 o single Look Around. O tema que vai fechar chama-se Those Who Love. Those Who Love. Those Who Love. Os Common People na Floresta Encantada. Ana, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana, Tiago.